O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. O meu nome é Cláudia Pacheco. E aqui temos o Dr. Norberto Kepp, presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que foi a pessoa que elaborou a ciência chamada Trilogia Analítica e que faz a integração, a unificação do campo da ciência, da filosofia e da teologia. Autor de inúmeros livros sobre o assunto, Dr. Kepp também pode-se dizer que deu início à ciência da psicossociopatologia, que estuda as causas dos problemas, das enfermidades individuais, sociais e até ambientais, e por que não também as espirituais. Então, ele foi capaz de fazer essa integração dos campos. Então, a trilogia analítica é uma ciência que pode ser aplicada a todas as atividades do ser humano. Eu estou aqui na minha mão o último livro, a última publicação do Dr. Kepp, chamada Trilogia Analítica, Ciência, Filosofia e Teologia Trilógicas, e que já está à disposição de vocês para a compra no nosso site. E poderão também telefonar para 3032-3616, 3032-3616, solicitar o seu exemplar. Ou no nosso site www.stop.org.br. Então, aqui neste livro, Dr. Kepp escreve assim, num dos aforismos: como a vida é curta, não a encurte mais ainda escolhendo o mal. E a questão é que o mal não vê o mal, só o bem vê o mal. Então, se nós não temos uma postura, uma abertura, uma humildade suficiente, uma bondade suficiente para ver os nossos males, nós não vamos vê-los e vamos encurtar sensivelmente a nossa vida. Né, Dr. Kepp? Hoje houve uma conversa aqui com o pessoal no trabalho de psicanálise e ficou, então, a maior parte admirada de um chinês que viveu 225 anos. Então foram estudar qual foi o motivo principal pelo qual ele durou tanto tempo. E o motivo principal que ele alegou foi a tranquilidade espiritual que ele viveu e um controle, assim vamos dizer, nas emoções, que ele nunca levantava, vamos dizer, a parte assim negativa, a parte emotiva. Ele conservava sempre num certo equilíbrio. É por isso que é muito importante, vocês que nos ouvem aí, as pessoas, né, interessadas em ter uma vida mais saudável, mais longa também, verificar que a questão principal ainda diz respeito à emoção que atinge assim diretamente o, vamos dizer, a circulação sanguínea que vem do coração. Se o coração da pessoa trabalha bem, todo o organismo, né, da pessoa também funciona bem. A gente pode dizer que o coração é o único órgão no corpo humano que não depende dos outros. E todos os outros, isso é interessante, depende do coração. Então, é o trabalho que nós fazemos na psicoterapia, quando a pessoa faz análise, de observar a questão das emoções. Porque, geralmente, o que sempre se deu muita atenção, vamos dizer, Tomás de Aquino, né, aquele pensador. Bom, ele era mais teólogo, ele seguiu mais Aristóteles, né? Aristóteles dizia o quê? Que o fundamento de tudo era o conhecimento. Mas nós dizemos o seguinte, que esse conhecimento, que é fundamental também, vem da emoção. que só uma pessoa que tem um certo controle nas emoções, que vive uma vida mais ou menos equilibrada, né? É que é capaz assim de ter um conhecimento certo das coisas. Então, tal fato aparece em todos os setores da vida, né? Não é só na questão da saúde, é na questão do trabalho, do sucesso, por exemplo, até econômico, né? Se a pessoa não é muito assim avarenta, muito voltada para ter mais dinheiro por causa da inveja, então a pessoa consegue viver melhor. Então a questão da saúde ou a questão da doença, a questão do bem, a questão do mal, né? Como a pessoa tem até sucesso social ou não, tem assim, vamos dizer, uma vida admirada pelos outros, ou então uma pessoa que sabe orientar os outros, um líder, né? Como até há pouco tempo esteve aqui no Brasil o novo Papa, né? Então, esse novo Papa demonstrou um grande equilíbrio na maneira assim sorridente que ele manifestou, né? É uma pessoa assim que cativou o povo por causa da alegria dele. De maneira que é muito importante para o equilíbrio, para a sanidade da pessoa, ou então na vida espiritual mesmo, né? Que a pessoa consiga ter assim conhecimento das causas. E nesse ponto, geralmente não há fora do nosso trabalho trilógico, psicanalítico, um conhecimento adequado. Geralmente a própria psicanálise levou mais pelo campo assim, vamos dizer, afetivo sexual. Se a pessoa tivesse uma vida sensorial tranquila, uma vida, vamos dizer, sensorial equilibrada, ela teria uma vida equilibrada. Bom, para ter uma vida sensorial equilibrada, é fundamental ter uma vida emocional, uma vida afetiva equilibrada. Aí controla também a parte sensorial, controla também o organismo. E mais, o ser humano não é só uma questão assim de cuidar do próprio organismo, é uma questão também dele ser feliz, né? E a felicidade, né? O bem-estar advém que se a pessoa tem assim uma conduta razoável, né? Se ele não se deixa levar muito pelas emoções, ou ao contrário, se ele consegue ter assim uma ideia, como nós fazemos, de ver a causa, né? Por que que ele tem atitudes assim desequilibradas, atitudes de raiva, de inveja, né? De preguiça. Por que que ele é, por exemplo, um indivíduo que come demais, né? Se a pessoa come demais, aí é a questão da gula. É porque ele, através do alimento, ele procura diminuir um pouco a angústia que ele tem na vida. Então a pessoa come demais, ou bebe demais, ou até toma drogas, né? Como, por exemplo, esse próprio Papa falou, né? Os jovens pensam que as drogas é que trazem o bem-estar, a felicidade, mas não é isso que traz o bem-estar e a felicidade. O que está assim atrás das drogas é uma atitude de desespero que leva não só o indivíduo a tomar droga, a comer demais na gula, como também a beber demais, né? A ingerir álcool. E às vezes, desde criança, já aos 12, 11, até menos, o indivíduo já começa em casa a ingerir álcool. Então, os jovens pensam, né? Que essa liberdade é que vai dar, vamos dizer, o bem-estar na vida. E não que essa atitude é que vai trazer a infelicidade geral para todos os jovens que depois não conseguem parar de beber ou mesmo fumar, né? Questão do fumo, né? O cinema ganhou os artistas lá em Hollywood. Cada vez que põe um cigarro na boca que fumavam, então as companhias de cigarro pagavam uma certa quantia. Então é fácil de ver um filme, principalmente os filmes mais antigos, que toda vez que aparece o artista na tela, né, ele põe o cigarro na boca e fuma. Porque aí ele já ganhava uma certa quantia da indústria de tabaco. De maneira que essa parte de dinheiro dominou a humanidade. E o povo agora pensa que é, por exemplo, ganhando mais do que pode, né? É que seria feliz. Agora, é claro que a pessoa também, a maior parte, não ganha a quantia que deveria ganhar para ter um equilíbrio social razoável. E com isso se revolta, né? A questão aí das ruas no Brasil, né? Do pessoal que está revoltado, que exige mais juízo dos senadores, deputados, desse pessoal, né? Que não tem controle nos gastos. E eu ouvi até uma notícia que a questão do metrô, eles gastaram $500 milhão de dólares para fazer, assim, um trabalho desonesto através do metrô para o bolso deles próprios. Agora, estamos aqui também com algumas dentistas e ontem um finlandês me falou o seguinte, que quando ele era adolescente, a dentista tirou os 4 dentes do siso que ele tinha, alegando que isso ia prejudicar. E ele falou que desde que tirou esses dentes, os outros começaram a dançar na boca dele. E aí criou um sério problema. É isso? Vamos ver o que a Marcinha ou a Heloísa falam. É verdade. No caso desse paciente que eu acompanho, a questão é que ele tinha um certo equilíbrio na maneira de morder, na oclusão. E quando tiraram esses dentes do siso, no caso dele, ele perdeu esse equilíbrio da oclusão. E aí agora os dentes não têm mais aquela estabilidade que tinham, né? Então, a odontologia acha que esse dente do siso não serve para nada, que tem que ficar tirando. A odontologia antiga, né? Antiga. Não a que vocês fazem. Não, esse dente, ele tem função, é um dente normal e que as pessoas não devem tirar, né? Então a gente pode dizer, né, Marcinha, tire os dentes do siso e fique banguela logo, logo. É verdade. E qualquer dente, sabe, antigamente também, eles tiravam muito o primeiro molar, que a gente chama de chave de oclusão. Então, ele nasce com 6 anos de idade e ele que equilibra toda a maneira que a pessoa vai morder. E tirando esse dente, dá um desequilíbrio total na saúde bucal da pessoa. Até na questão, por exemplo, magnética, né? A pessoa deixa de receber uma energia chamada escalar, que vem do ar, né? Que vem direta do ser humano, de Deus, né? Que o ser humano recebe direto de Deus, e com isso prejudica. E o que que a doutora Heloísa quer falar? Então, nas faculdades de odontologia, existe uma grande inversão na inveja, até a mania, acharem que o siso é como se fosse o vilão da boca. Então, nas palestras que a doutora Márcia e eu damos sobre o siso, o público fala, mas vocês precisam falar para os dentistas. Eles falam que tem que tirar o siso. Infelizmente, eles estão tirando antes deles nascerem. É uma paranoia, assim. Então, mas teve um caso aqui, né, em São Paulo, que uma moça adolescente foram tirar os 4, né, de uma vez só e ela acabou falecendo. Pô, a questão é impressionante, o cirurgião, ele ama a cirurgia, né? Então, o que acontece? todo cliente que a gente ouviu falar que perdeu algum siso, fez uma cirurgia, principalmente inferior, ele sofre tanto, tanto, que nunca mais vai tirar os outros. Aí, que aconteceu? Que acontece? Eles inventaram que o ideal é tirar os quatro numa consulta só. Estão matando os clientes. É impressionante o estrago que eles estão fazendo. Porque aí o paciente quase que morre. Uns morrem. Essa moça adolescente chegou a falecer. Mas é uma visão totalmente invertida. Porque se o dente do siso, Deus que fez, nós nascemos já com esse germe, é divino. Por que nós vamos tirar sem deixar nenhum coitado nascer, né? Então a pessoa é mutilada. É mutilada. Isso vem, né, Heloísa, daquela questão da megalomania, né, da soberba, né, do orgulho, da arrogância, né? O ser humano acha que ele está sabendo mais fazer as coisas que o ser divino, não é isso? É uma intervenção que estão fazendo, não estão permitindo, respeitando a natureza. Isso que é muita arrogância, teomania. E o povo, eu acho muito importante o seu trabalho, essa conscientização que está sendo feita assim, para o povo e para os dentistas jovens, né? Porque os mais velhos vai ser difícil de mudar, né? Mas eu tenho muita esperança desses recém-formados conhecerem a odontologia psicossomática trilógica, porque é uma visão totalmente diferente, respeitando a natureza, e os clientes ficam muito mais, com uma boca muito mais saudável, né? Mantém a boca a vida inteira, eles podem manter. Nossos dentes foram feitos para nós morrermos com todos eles. Eles são bem resistentes. Nós é que acabamos estragando, principalmente os dentistas, né? Estão estragando. E a questão do flúor, né, Heloísa? Pondo flúor na água, o que acha disso? Não é terrível? É interessante que é outra questão de teomania. Eles acham que a água tem que ser modificada, precisa colocar flúor, acrescentar flúor. Uma água natural não deveria acrescentar nada, que ela já é perfeita, divina. E a questão dos dentes, eles acham que o dente é fraco. Então, eles quiseram inventar, que não conseguiram, né? Essa questão da fluorapatita. Desde que começaram a acrescentar flúor, não deu resultado nenhum. Pelo contrário, o excesso de flúor... O flúor é tóxico, né? Um veneno. Então, qualquer um pouco a mais que nós ingerimos, dá problemas no corpo todo. E, inclusive nos dentes, tem a fluorose dentária, tem na parte óssea. As regiões que acrescentaram flúor, as pessoas idosas que quando caíam, fraturava mais a bacia, né, o ilíaco. Então, está dando vários problemas, que é tóxico. E crianças que estão ingerindo assim, sem os pais cuidarem, né, por acidente, acabam falecendo facilmente, porque o flúor é totalmente tóxico. Então, e ainda o pior é que ainda, além de tudo, causa um torpor, né, no cérebro. Então a gente fica dopado. Eu acho que cada vez mais o brasileiro fica tomando café para acordar um pouco, né, que o flúor dopa. E a questão da osteoporose, né? É por causa, em grande parte, do flúor, viu? Enfraquece, né? Os ossos ficam mais fragilizados. E a questão do... Eu chamo de o sorriso da caveira. Sabe o que é isso? Clareamento dentário. Clareamento. O que você acha disso? Eu estava falando com um médico, né, que os dentistas também estão fazendo coisas erradas. Ele acha que realmente eles são piores, porque eles sabem que clareamento faz mal. Como que ficam fazendo isso? Se descalcifica, desmineraliza os dentes. E, além de tudo, a estética também fica um dente tão branco como caveira, né? Estraga até a estética. Mas, principalmente, desmineraliza os dentes. E esses produtos são tão cocancerígenos que os Estados Unidos estão tendo muito mais câncer de língua por causa do clareamento dental. Agora, vamos ver a questão do poder, né, Ortiz? Ortiz detesta, né, os indivíduos poderosos que fazem o mal, né? Estava pensando nisso mesmo agora, doutor Kepp. Ortiz, tem essa questão, por exemplo, que eu notei no jornal de hoje, que mais uma vez tiraram o programa de fazer aquele trem expresso, né, entre Campinas, São Paulo e Rio, né? Porque não tem verba, né? Então, eu escrevi um artigo, doutor Kepp, chamado Ferrugens Vias do Brasil. Não é ferrovias, estão todos enferrujados os trens, não há mais trilho nenhum, e cada vez que um presidente tenta fazer, ele não consegue, porque o poder econômico quer carros rodando para consumir petróleo, para poluir os ares. E sabe que essa questão da odontologia e da medicina também, o poder econômico é que faz o currículo dos dentistas e dos médicos. Então, ensinam a fazer essas coisas, colocar flúor na água, defender o flúor, fazer procedimentos que deem lucros para a indústria, né? E não a saúde para os clientes. Dr. Kepp escreveu um livro, né, A Libertação pelo Conhecimento, que trata especificamente desse problema fulcral da humanidade, a corrupção. Então, como o Kepp trata do assunto corrupção nesse livro, ele não aborda somente num aspecto político da situação, ou econômico, como os políticos se deixam corromper pelo poder econômico, prejudicando a toda a humanidade, seriamente. Porque essa questão de não ter verba, como assim? A gente paga bilhões de impostos, é uma coisa absurda. Inclusive, o que? 46% ou mais do nosso PIB nacional vai para juros bancários, para sustentar os banqueiros milionários. Tudo isso é uma grande corrupção. Agora, por que que o ser humano não resolveu ainda esse problema de corrupção? Porque ele não está devidamente conscientizado. No livro A Libertação pelo Conhecimento, A Idade da Razão, Kepp trata desse assunto como um problema fundamentalmente psicológico existente no interior de cada ser humano e que se manifesta das mais diversas formas. Por causa da nossa inversão, nós, sem percebermos, sentimos prazer em corromper. O que é corromper? É estragar, perverter, destruir, seduzir. Enfim, é esse gostinho que o ser humano tem, essa queda que o ser humano tem bandeando para o lado do mal, desde que nasce, tendo um prazer em se corromper, em se destruir, em se estragar, em se adoecer, em se empobrecer, em se enlouquecer. Então, o ser humano, ele é amante da corrupção. Quando o povo diz, abaixa a corrupção, abaixa a consciência da corrupção, porque o que cada um faz em sua própria vida é uma grande corrupção. Às vezes, jogando fora dons, experiências, talentos importantíssimos para ele e para o mundo, jogando literalmente a vida toda fora, sem aproveitar, sem utilizar aquilo que tem, o que poderia ser e fazer de útil. Então, esse é um problema universal. Todos os povos, todas as nações, todas as profissões, todo ser humano, sem exceção, sofre desse problema. E se você quer entender isso melhor, você tem que ler esse livro, ter a coragem de ler esse livro, A Libertação pelo Conhecimento, A Idade da Razão, onde Kepp mostra que ninguém ainda chegou nessa idade da razão. Ortiz, nós temos meio minuto. O senhor queria fazer um comentário? Eu me lembrei de um francês, professor lá da Universidade de Paris, que escreveu dizendo que esse livro foi o mais importante do século XX. O livro mais importante escrito para a humanidade, né, no século XX. Então, porque é um problema eterno, né? Ou, eterno não, né? Na eternidade não vamos ter mais isso, mas milenar pelo menos é. Então, gostaria de dar para vocês o nosso telefone, 3032-3616, 3032-3616. O nosso site é www.stop.org.br. E se vocês quiserem um site especificamente dos nossos livros, digite www.editoraproton.com.br. Até a próxima semana.